pertinho dele. Ele passa o círculo que divide o gramado. Vai levando, já avançou, passou ali pelo, pelo Arana. Ele solta agora pro Hulk. Hulk engatilhou, ganhou, chegou na linha de fundo. Vamos ver, cruzou na boca do gol. Everton! Marcos Rocha ficou pra trás do Hulk, pôs o corpo, aí fica difícil, Fábio. É, a diferença é muito grande de tamanho, né? O Hulk é forte, alto, o Marcos Rocha um pouquinho mais baixinho, magrinho, mas o Marcos Rocha conseguiu atrapalhar. Tanto que o Hulk saiu com bola e tudo pela linha de fundo. Tiro de meta pro Palmeiras, 0-0 no Allianz Parque. Mariano desce pela ponta direita, a bola já tá com o Atlético novamente. Ele é solta agora pelo setor de quarta zaga, bola esticada para Júnior Alonso. Ele solta do meio de campo para Keno. Keno escapa da marcação do primeiro, tomou a pancada, hein? Tomou a pancada o jogador do Atlético Mineiro, era o Jair ou o Alan ali na jogada, acho que era o Alan, era o Jair. Jair, número 8 na jogada, tomou a pancada do número 8 do Palmeiras aí, Fábio. E é mais uma do Zé Rafael, né? Ele bateu no lado esquerdo, agora veio do lado direito, fez a falta no volante do Atlético, falta já cobrada. E já cobrada, bola esticada para Jair. Engatilhou, mirou para lá, para cá, balançou, soltou agora pelo setor de zaga central, bola esticada para Natan. Ele passa o círculo aqui de gramado, vem pela ponta direita, solta agora para Mariano, ponta destra, setor ofensivo. Ele entrega para Hulk, Hulk na tabelinha, deu o bolão, chegando o Alan, a bola vai pela linha de fundo, vai pela linha de fundo, é tiro de meta para a equipe verde, Fábio. Deu um tapa muito forte o Alan, né? Tentou jogar na frente para ganhar da marcação do Danilo, só que foi muito forte pela linha de fundo, tanto que ele nem foi até o fim da jogada. A bola apenas tiro de meta para o Everton. Tiro de meta já cobrada para a equipe palmeirense, ele solta para Murilo. Murilo no setor de quarta zaga, entrega agora na perna canhota de Everton. Ele vem levando a bola, conduzindo ali na frente dele o Hulk. Ele já passa ali a meia lua do gol verde. Agora ele solta para Murilo. Murilo, vamos lá, Verdão, vem descendo o Verdão. Se segura aí, torcida do Galo, vem comigo, torcida do Palmeiras. Se segura, torcida verde, vem comigo, torcida do Galo. A bola chega com Everton. Everton domina, entrega agora pelo setor de quarta zaga, bola esticada para Murilo. Ele vem passando a redonda macia, da hora legal, solta agora no pelo setor de lado direito, bola esticada para Veiga. Veiga trabalha, gesticula, pede aproximação, ninguém chega. Ele passa errado, deu nos pés de Zarate. Zarate desce bola para o time do Atlético Mineiro. Ele solta agora para Alan. Alan tenta o passe para Hulk. Chega Gustavo Gomes, tira o perigo dali, bola pro Mato, que joga de campeonato. Ela fica no pé de ganha, sobra para Natan. Natan deixa para Mariano. Mariano volta recuando pro goleiro do Atlético Mineiro, pro Everson. Everson domina, gesticula, pede calma, sai jogando agora pelo setor de quarta zaga, bola esticada para Alonso. Alonso solta do meio de campo. Agora quem vem buscar jogo é Keno. Keno balança pra lá, pra cá, solta na puta canhota pra Arana. Arana tem Zarate, pra lá que vai a bola. Zarate, ele entrega agora pelo setor de zaga central, bola esticada pra Natan Silva. Ele vem passando o círculo aqui dentro do gramado, na ponta direita ele tem o Ademir, é pra lá que vai, pra Ademir. Ademir balançou, ganhou do Piquerez, deu o bolão ali pro Zarate na infiltração, pra cima do Murilo, chegou no fundo, cruzou! A bola bateu por último no jogador do Atlético Mineiro, vai pela linha de fundo, é tiro de meta, Fábio. Na bola enfiada pro Zarate, o Murilo acompanhou, foi em cima do jogador do Atlético, até deu a impressão que ia chegar antes, mas fez apenas a marcação. A bola explodiu no Murilo, pegou por último no Zarate, o tiro de meta. Tiro de meta, 19 minutos cravados, jogadas desse primeiro tempo, 0-0 no Allianz Parque. E desce bola, Dudu, ele vem pelo círculo aqui de gramado. Mariano, só na bola, bate a carteira dele, na volta Dudu ganha pra equipe verde, cai no chão, pede falta, sobra pra Rony na dividida. Guilherme Arana chega, ganha pra equipe do Atlético Mineiro. Ele solta agora pra Alan, Alan entrega pra Jair, Jair desce bola pra equipe do Atlético Mineiro, solta pra Alan, Alan pra Natan Silva, Natan Silva solta agora pelo setor de ponta canhota, bola esticada pra Guilherme Arana. Ele vem descendo bola, conduzindo, vem descendo pra equipe do Atlético dele, ele solta de novo pra Alan. Alan escapa da marcação do Dudu. Dudu tá no chão. Alan vem conduzindo. Agora vem o Veiga pra cima dele. O Veiga faz a falta. Agora ele marcou falta do Veiga em cima do Alan, número 29 do Galo. É, ele que não tem marcado muitas faltas, né, Léo? Ele deixa o jogo correr. Mas essa do Veiga foi clara, puxou o jogador do Atlético, que era o Alan. Falta marcada na frente do Abel Ferreira, que não gostou nada da marcação. É, o Abel não gostou nada, nada da marcação. Tá reclamando ali aquele sorrisinho amarelo, sorriso irônico do Abel Ferreira, mas nada pôde fazer. A falta tá marcada e já desce a equipe do Atlético Mineiro com o Alonso. Ele desce pelo setor de quarta zaga da equipe do Galo. Tenta ligação direta no campo ofensivo. Bola esticada. Olha o Keno! Caiu o jogador do Atlético Mineiro ali. O árbitro marca a falta do Gustavo Gomes. Era o Ademir trocando de lado. O Gustavo Gomes claramente empurrou o ligeirinho do Galo pelas costas. É falta perigosa pela canhota aí, Fábio. Uma falta perigosa próximo ao bico da área defendida pelo Everton, lado esquerdo do ataque do Atlético. Gomes reclama, mas o critério foi o mesmo, Léo. Empurrou pelas costas, fez a carga. Falta perigosa, me parece o Keno junto com o Ademir ajeitando a bola. Vai pintar bola alçada na zaga alviverde. Daí o bicho pega, é chapa quente. É falta perigosa para a equipe do Atlético Mineiro. Pelo setor de ponta canhota, tá o Keno na bola, o Ademir também, vamos ver, atenção, se segura Keno nela, cruzou na boca do gol, quem aqui sobe, subiu o Everton, tirou, sobrou Mariano pra Arana, Arana bateu, Everton! Foi buscar do lado esquerdo o goleiro do Palmeiras aí, Fábio. Em dois tempos o Everton, né? Primeiro deu um soco na bola, afastou o perigo na cobrança de falta. E na sequência de fora da área, arriscou, me pareceu ali o Mariano de perna direita. Ela não foi muito forte, o Everton defendeu. O Atlético tenta o primeiro gol, 0-0 no Allianz Parque. E desce pela ponta direita, agora a equipe verde com o Marcos Rocha. Ele vem passando o círculo aqui de vira o gramado, clareou, soltou pra Veiga. Veiga tem uma escapadinha ali, ele já recupera o domínio, balança pra cima do Keno, volta recuando agora pra Danilo. Número 28, ele faz o break, para, pensa, chama agora Gustavo Gomes pelo setor de zaga central, ele volta recuando pro goleirão Everton. Everton sai jogando, olha o Ademir por ali, ele obrigado a lançar para onde o nariz está apontado. Nathan Silva sobe de cabeça, rebate, tira o perigo dali, voltou para Piqueires, Piqueires para Dudu, Dudu tá no chão, pede falta, o árbitro marca, Fábio. Falta em cima do Dudu, critério mesmo, viu, Léo? Mão nas costas, empurrou ele da falta. Opa! E agora o Alan pegou também pesado ali no Veiga, sem bola, ele empurrou o Veiga ali, mas veio o Palmeiras com o Marcos Rocha, ponta direita, engatilhou, mirou, cruzou na boca do gol, tira de qualquer maneira, ela volta na dividida, Guilherme Arana, sobrou pro Zé Rafael, foi pro chão, é falta, é falta, é falta, é falta! Pegaram o Zé Rafael na meia-lua, a um passo da meia-lua, na ponta direita, quando ele ajeitava pra canhota pra mandar o pombão sem asa, é falta do Jair, é falta perigosa, Fábio. Falta marcada, sem dúvidas, o Vilmar Rodan apitou, entrava aí, entrando na área o Zé Rafael, né? Foi calçado, falta perigosa na meia-lua de ataque ao Viverde, na bola Zé Rafael de perna direita, Gustavo Scarpa de perna esquerda, levanta o torcedor no Allianz Parque. É falta perigosa, é perigosíssima. A torcida do Palmeiras canta e canta alto no Allianz Parque. Você não perde nada na Rádio 365. Sinta o som e escute o som da torcida do Palmeiras no Allianz. Canta alta, torcida verde. O Everton ajeita ali sua barreira. O Gustavo Scarpa tá por ali. O Gustavo Gomes chega no pé do ouvido do Scarpa. Também tá por ali o Zé Rafael. Vamos ver quem é que vem nela. É falta perigosa para a equipe do Palmeiras pelo setor de ponta direita. Pertinho do Abel Ferreira. É falta, é falta, é falta perigosa. O Scarpa nela, atenção, daí o bicho pega a chapa quente. O Zé Rafael também por ali. Tem jogador deitado atrás da barreira. Scarpa bateu, a bola explodiu na barreira. Voltou de novo pra Scarpa na entrada da área. Ele cruzou na boca do gol. Quem é que sobe? Rony subiu, balançou pra lá, pra cá. Bateu em cima da marcação. Ela voltou pro Piqueires. Piqueires de cabeça. Murilo, Murilo pro Zé Rafael. Afasta de qualquer maneira. E olha o contra-ataque da equipe do Atlético Mineiro. Bola esticada, Piqueires, Piqueires e Piqueires não vacila e não que a torcida fica brava. Piqueires jogou pro Rony na entrada da área do lado esquerdo, engatilhou, mirou, soltou pro Veiga. Vamos ver o Veiga, a bola passou por todo mundo, vai pela linha de fundo, é tiro de meta. O jogo tá alucinante, Fábio. Jogo lá e cá, na falta o Gustavo Scarpa acertou a barreira, na sequência quase o Hulk fica com a bola, o Piqueires se enroscou com ela ali, não conseguiu nem recuar nem dar o passe pro Murilo do lado, até que sobrou no Murilo, ele deu um micão pra frente, jogou nos pés do Rony, que foi a linha de fundo, tentou o cruzamento, a bola pegou por último no jogador do Palmeiras, foi pela linha de fundo. Everson tem tiro de meta, Palmeiras e o torcedor reclamou um possível pênalti ali no início da jogada, mas o Vilmar Rodama manda seguir o jogo. Agora na Rádio 365 você confere comigo o tempo e o placar do jogo. Bom, Libertadores, vale vaga na semifinal. Palmeiras 0, Atlético Mineiro também 0. 25 minutos e meio jogados desse primeiro tempo. Fu- Futebol 365. Desce o pau na equipe do Atlético Mineiro. Já perdeu por ali, a bola sobra para Zé Rafael. Zé Rafael cochilou, sobrou para Zarate. Zarate solta agora pelo setor de ponta direita. Bola esticada para Ademir. Ele balançou para cima do Piqueires. Cruzou na boca do gol. Bola esticada na canhota. Druk mata no peito. Peça em ângulo. Ele vem para a linha de fundo. Chegou Marcos Rocha. Ganhou dele. Ganhou na boa. Bateu a carteira. Sai jogando. A bola bate no jogador do Atlético Mineiro. Vai pela linha de lado. Lateral Palmeiras aí, Fábio. Lateral pro Palmeiras e o Marcos Rocha levantou a torcida aqui, porque ele ganhou do Hulk, né? A diferença de tamanho é muito grande dos dois, mas mesmo assim o Marcos Rocha foi na bola, conseguiu o lateral pro Palmeiras. Simões, o jogo tá tenso, o jogo tá nervoso, é lá e cá. O jogo até aqui, tá bom o jogo, hein? Muito bom, uma excelente partida de futebol. As duas equipes com uma pegada tremenda no meio campo, com desarmes na bola, com vontade, com pegada e com muita qualidade técnica. As duas equipes explorando aquilo que tem de melhor, encaixadas em termos de esquema tático. Por isso que a gente está tendo a oportunidade de passar para o nosso amigo da 365 SAT uma das melhores partidas da temporada, Léo. É, isso aí, jogaço de bola no Allianz Parque, hein? Vale vaga e o Palmeiras vem pra cima pela ponta canhota. Dudu cochilou, perdeu. Vem o Jair por baixo, tira o perigo dali, bota a bola pela linha de lado. Arremesso, manda uma break pro verde. Vem Piqueires, ele solta Zé Rafael. Zé Rafael escapa da marcação do primeiro, sai jogando pra lá, pra cá. Solta agora pelo setor de zaga central. Bola esticada pra Gustavo Gomes. Ele passa o círculo, equilíbrio gramado, vem conduzindo, vem levando a equipe do Palmeiras pro campo ofensivo. Solta agora na ponta direita, bola jogada pra Marcos Rocha na ponta destra. Ele soltou no fundo pro Scarpa, chegou na linha de fundo, balançou, tá sem ângulo pra lá, pra cá, tem Rocha do lado dele, ele pisa na redonda, chama de você, balançou, soltou pra Danilo, Danilo leva, engatilhou, mirou, cruzou na boca do gol, a bola bateu no Veiga, sobrou pra Guilherme Arana, desce bola agora a equipe do Atlético Mineiro, bola esticada pra Arana, Arana solta pela ponta direita, na entrada da grande área do Galo, ainda pra Mariano, Mariano levanta a bola no campo ofensivo, Piqueiras ganhou, a bola sobra pra Ademir, Ademir a Mariano, Mariano pra Zaratio, Zaratio tem meio de campo, clareado, ele vem pra cima do Danilo, ganhou, soltou pro Keno na ponta canhota, Keno escapa da marcação do Scarpa, opa! E aí o Scarpa deixou o braço no rosto do jogador do Atlético Mineiro, o bicho tá pegando aí, Fábio. E é o que reclama o banco do Atlético, viu? Todos os jogadores em cima do quarto árbitro, o Carlos Ortega. Nossa. Porque o Vilmar Rodan estava no meio do campo, né? Brigando já com o Danilo, que teve também um choque com o jogador do Atlético. O jogo já estava paralisado. A falta foi marcada, o Danilo recebe cartão amarelo pela falta. E nesse momento, houve um chamado do VAR. O Vilmar Rodan vai na cabine do VAR e analisa, muito provavelmente, esse braço do Scarpa que me pareceu ali no Keno ou no Guilherme Arana, viu? Fábio, acho que não, viu, Fábio? Eu acho que é a entrada do Danilo, né, Simões? A entrada do Danilo, criminosa, ficou barato o amarelo. Criminosa a entrada do Danilo no jogador do Atlético. A entrada do Danilo no jogador do Atlético Mineiro foi perto do joelho. E ele chama o Danilo, viu? Ele analisa no VAR, chama o Danilo. Deus. Tira o cartão amarelo, cancela o amarelo e aplica cartão vermelho no camisa 28 do Palmeiras, Danilo expulso. Nesse momento, Palmeiras com um a menos no Allianz Parque, Danilo 28 expulso. O Simões vai falar, vou deixar minha opinião aqui rapidamente, cartão vermelho justo. O Danilo chegou pesado acima do tom, não é um jogador violento, mas mereceu. Simões, sua opinião sobre o lance? Merecidíssimo, entrada criminosa, poderia ter quebrado a perna do jogador do Atlético. O Zarate tocou a bola e estava com a perna apoiada. O Danilo veio com a sola da chuteira quase no joelho do Zarate, envergou tanto o tornozelo quanto o joelho do Zarate. Então, muito bem aplicado. Acho que o Vilmar Roldan já tinha que ter dado vermelho de cara, não tinha nem que ter dado amarelo, não precisava nem de VAR um lance desse. Verdade, um lance muito forte. Ô Fábio, e teve uma confusão ali do Hulk com o Marcos Rocha também, o empurra do caramba, o Zaratio tá no chão ainda, como é que tá aí? Isso mesmo, o Zaratio ainda no chão, caído o jogador do Atlético Mineiro, entra a marca móvel para atender o jogador atleticano, mas enquanto acontecia tudo isso da expulsão na entrada mais forte do Danilo, teve o braço do Hulk, do Scarpa em cima do Arana, e aí fechou o tempo, né? Empurra daqui, empurra dali, e na sequência o Hulk reclamou muito com o quarto árbitro e o banco do Palmeiras. Aí fez aquele bolinho de jogadores na frente do banco, teve a reclamação do Marcos Rocha com o Hulk, o empurra, bate daqui, aqui, batida ali, mas os ânimos estão mais calmos. Marcos Rocha e Hulk fizeram as pazes, se cumprimentam, tanto que o Hulk já vem no banco de reservas do Palmeiras, pede desculpa para os auxiliares do técnico Abel Ferreira. O Palmeiras com um a menos nesse momento. Abel chama Veiga, chama Rony e tenta ajustar o posicionamento no meio campo alviverde. Enquanto chove no Allianz Parque, o Palmeiras fica com um a menos. Simões, como que o Palmeiras vai se comportar taticamente agora com a expulsão de um volante, um jogador de meio de campo, complica pro Verdão? Complica muito, porque o meio campo do Atlético é muito encaixado. E a maior força do Atlético são os dois volantes que vêm de trás. O Danilo era praticamente o primeiro volante, a base, o Zé Rafael mais solto. Acho que ele vai recuar um pouco o Rony para poder compor ali o meio campo, sabendo que o Rony tem essa velocidade, o Rony vai ficar atrás da linha da bola. É isso aí, hein? Vai ficar agora um jogo taticamente muito interessante. O Simões, o craque dos comentários na 365, vai destrinchando pra gente. O fato é que o Palmeiras tem um a menos. Tá expulso o jogador Danilo na marca de 30 minutos do primeiro tempo. É muito cedo ainda, hein? E desce bola agora a equipe do Palmeiras. É lateral pelo setor de lado direito. Campo defensivo. 31 minutos e 40 segundos jogados desse primeiro tempo. Marcos Rocha já vem pra cobrança de arremesso lateral. Ele coloca na briga. Rony mata no peito. Tenta a bicicleta pra ninguém. A bola vai sobrando pra Nathan Silva. Nathan Silva. E cochilou, deu de presente. Dudu bateu. Emerson! O Dudu tentou surpreender ali, Fábio. Tentou surpreender porque estava fora da área o Everson, né? O Dudu conseguiu roubar a bola e ia batendo de cobertura. Só para o Simões poder analisar, Léo, a impressão que dá é o seguinte: Palmeiras muda o posicionamento do seu quarteto ofensivo. O Zé Rafael passa a ser o único volante, o Veiga joga um pouco mais centralizado, o Scarpa aberto do lado esquerdo, Rony na direita e o Dudu jogando de centroavante nesse momento. É... muda enxerga muito. Pouco? Pode enxerga falar, Simões. Pouco, Fábio Augusto, Léo? Enxerga pouco? Enxerga. Tá sem rapaz, visão o homem, né? Impressionante, rapaz. Vai você. Troquei o óculos. E desce o palo agora a equipe do Atlético Mineiro. E Zaratio dominou, soltou. Vai ficar o Hulk na cara do gol. Vai fazer. Everton! Everton, saída providencial do goleiro verde aí, Fábio. Num momento oportuno para o torcedor palmeirense, né? Acalmar um pouco os ânimos, porque o Hulk conseguiu roubar a bola e tentou o passe para o Zaratio. Só que ele saiu curto, o Everton conseguiu fazer a defesa. Palmeiras com um a menos, chove no Allianz Parque, o torcedor palmeirense é apreensivo. E desce o bola agora a equipe do Palmeiras, o jogo tá parado aí, pegar pesado no Scarpa. Scarpa que foi jogar lá na ponta esquerda agora, viu, Léo? Sofreu a falta, o torcedor reclama agora qualquer falta do Atlético. É que ele frissou no estádio pedindo também um vermelho para o time mineiro. É, e a falta para a equipe do Palmeiras, Everton. Ele faz o levantamento do campo ofensivo. Quem é que sobe? Subiu o Guilherme Arana. Ele tira o perigo dali, ela volta para Veiga. Veiga entregou ali para Arana. O Arana fez a falta. O Arana fez a falta no Rony. Agora é pressão total. Abel Ferreira fica indignado na beira do campo, Fábio. E o detalhe da jogada é o seguinte: a falta foi marcada. O Abel reclamou demais com o Vilmar Rodan, a ponto do Marcos Rocha olhar para o banco e pedir calma para o torcedor, para o técnico palmeirense. Faz um gesto para o Abel ficar calmo e não, obviamente, ser expulso. O Palmeiras já com um a menos sem o treinador. Aí ficaria mais complicado. Os jogadores pedindo calma para o Abel nesse momento. Tá muito pilhado o Abel, Simões. Agora a arbitragem conversando com ele. É, o paradoxal, Abel Ferreira. Apesar que hoje ele não está paradoxal, né? Hoje ele está agitado. Quando o jogo é difícil, ele fica calmo. Quando o jogo é fácil, ele fica agitado. Hoje ele está fora do padrão. E foi uma falta normal de jogo, não tem que reclamar. O Palmeiras vem com força agora, com um jogador a menos, vai tentar se superar dentro de campo com a força técnica dos seus jogadores. É a falta perigosa para o Verde. Scarpa aí na ponta direita, cruzou na boca do gol. Quem é que sobe? O Gustavo Gomes ficou no chão. Pede pênalti a coletividade do Palmeiras aí, Fábio. Pedem pênalti todos os jogadores do Palmeiras, principalmente do banco de reserva. Eles levantam, vão na linha lateral pedir pênalti, porque o Everson sai socando a bola, né? E acaba acertando o jogador do Palmeiras, que fica caído nesse momento. O Gustavo Gomes ali caído e todo mundo pede pênalti. Mas ao que tudo indica aqui, que deu pra ver, o Vilmar Rodan nem vai no VAR analisar, porque ele levantou o braço e assinalou impedimento do jogador palmeirense. Eu não sei se estava impedido ou não, me pareceu na mesma linha no replay. Olha, É um lance que árbitro, já vi árbitro caseiro marcar, hein? Pra mim não foi nada, mas já vi marcar, Simões. Também já vi marcar. Não estava impedido, o Gomes estava na mesma linha, não estava impedido. Quem estava impedido era o Zé Rafael do outro lado, então impedimento não houve. E o Everson saiu socando tudo, inclusive a cabeça do Gomes, hein? Não me surpreenderia se o árbitro desse pênalti. E aí, Fábio, alguma movimentação de VAR por aí? Como é que tá? No momento não, viu? Vilmar Rodé conversa com Gustavo Gomes e com o Everson na marca do pênalti do campo defendido pelo Atlético, mas é só uma conversa entre os três. A princípio vai se dirigindo para o meio de campo, viu? Impedimento realmente marcado, bola em jogo novamente, Léo. Vai prevalecer a decisão de campo, impedimento marcado pela o árbitro da partida, pelo assistente número 1 que corre ali pertinho do banco do Abel Ferreira. E o jogo já tá valendo, já recomeçado. Everson, ele sai agora pelo setor de quarta zaga, bola esticada para Alonso. Júnior Alonso, que é número 3, ele caminha, vem levando, solta agora para Jair, que é número 8, ele passa o círculo, que livre o gramado, entrega para Alan, que é número 29, ele vem descendo pela ponta canhota, redonda, macia, balança, chama contra si a porca azul do primeiro, ele solta novamente para Alonso para Natan para Jair entrega agora pelo setor de canhota. Canhota para Arana para Alan desce bola para a equipe do Atlético Mineiro, cruzou na boca do gol, subiu o Piqueires, tirou ela, volta no Zé Rafael para Scarpa para frente, para onde o nariz está apontado, mas o árbitro está parando ali, o assistente de número 2 agora pega a posição irregular, Fábio. Um pouco à frente da linha da defesa o Ademir, né? O cruzamento do Keno do lado de esquerdo do ataque buscava o Ademir, fechando por trás da zaga, mas estava em posição de impedimento, camisa 19 do Galo. É isso aí, e o Atlético Mineiro ainda não conseguiu impor um jogo por estar com um homem a mais, não, hein, Simões? Ainda não, porque por mais que o Palmeiras perca um jogador, com esse encaixe tático que o Abel fez, colocando o Rony aqui pelo lado direito, deixando só o Zé Rafael de volante, ele fecha o corredor com o Rony, que é veloz de um lado, e com o Scarpa, que além de ser veloz, tem qualidade também para a saída de bola do outro lado. O Zé Rafael, que era o jogador mais de saída, vai ficar como primeiro volante. Então meio que se equilibra. A única maneira que o Galo tem de desequilibrar isso no meio campo é avançar um pouco o posicionamento do Alan, porque o Jair sobe e o Alan fica um pouco mais. E o Palmeiras tem rapidez, o Cuca sabe disso, então também segura um dos volantes para não correr o risco de tomar o contra-ataque. É isso aí, e desce bola o Atlético Mineiro pelo setor de ponta direita, bola esticada pro Mariano, ele vem descendo, engatilhou, mirou, cruzou na boca do gol, Ruki bateu! Everton! Voltou pra Zarate, o Zarate dividiu, soltou pra Mariano de novo, a Zarate, o Zarate pra Alan, a bola escapa do Alan, ele sai jogando, volta pro Alonso na ponta canhota, pra Guilherme Arana, engatilhou, mirou, escapou da marcação do primeiro, ainda Arana, ele solta pro Hulk volta recuando pra Alan solta no miolo, boa bola pra Alonso solta agora na ponta destra pra Natan Silva pra Alan, ele vira o jogo na canhota, Alan no meio de campo pro Alonso pra Zarate, na intermediária ofensiva ele busca, solta pra Ademir balançou, soltou pro Alan na entrada da grande área, Alan bateu pro gol, a bola desviou no Marcos Rocha, voltou no Ruki, levou pro Mengatilhou, mirou, soltou pro Alan, quem é que chega pra fora? Se o Ruki acerta o passe, o Keno sairia na cara do gol, Fábio. Foi muito forte o passe do Ruki, né? O Atlético pressiona com um jogador a mais, tenta de todas as formas. Primeiro do lado esquerdo com o Keno, que a bola afastou o perigo, o Everton, numa bela defesa. Conseguiu afastar a pressão, a zaga na sequência. O Atlético recupera a bola, tenta essa jogada do Ruki com o Keno, só que foi muito forte. O Everton apenas olhou a bola, deu um golpe de vista, deu uma leve proteção ali, foi pela linha de fundo. Tiro de meta 0-0 no Allianz Parque. É isso, Léo. Aí. Oi! Só para deixar um pouco mais claro o comentário a respeito do posicionamento tático do Palmeiras, o Dudu, ele funciona como um centroavante quando o Palmeiras ataca. Quando o Palmeiras se defende, ele faz a função do Veiga. E o Veiga recua para jogar do lado do Zé Rafael e funciona ali como segundo volante. Então o Palmeiras, no desenho defensivo, ele continua com dois volantes e três meias. Né? Ele perde aquele homem da frente, aquele homem do estouro do contra-ataque. E vai ter esse estouro pro lado direito com o Rony no corredor. Então, por isso que o Palmeiras não perde aí um pouco de eficiência de marcação. Agora, o Atlético, se não subir os dois volantes, vai continuar encaixado do mesmo jeito e o jogo vai seguir equilibrado. É isso aí, 40 minutos jogados desse Primeiro tempo, lateral para a equipe palmeirense, agora pelo setor de ponta destra. Na ponta direita, no campo ofensivo, vem o Marcos Rocha para a cobrança. Atenção, vem comigo, torcida verde. O bicho está pegando, Gustavo Gomes está ali dentro da grande área. Quem sabe agora o gol do Palmeiras vai pintar bola na área, hein? Gustavo Gomes lá, Marcos Rocha cruzou na boca do gol. Aranda subiu, tirou, completa Zarate. Ela voltou para Zé Rafael. Zé Rafael de cabeça, redonda, macia, Piquerez. A bola sobrou de novo para Alan. Ele para onde o nariz está apontado, ele solta para Keno. Keno puxa o contra-ataque, chega Marcos Rocha só na bola, ganha, a bola vai pela linha de lado, lateral para a equipe do Atlético, fica inconformada a coletividade palmeirense, Fábio. E aí foi na frente do banco do Palmeiras, né? Mais um motivo de reclamação do Abel Ferreira e do Marcos Rocha, que pediram o último toque na bola do jogador do Atlético, me parecia ali o Guilherme Arana. É isso aí, parece que o último toque foi mesmo do jogador do Atlético, hein? E desce bola a equipe do Galo. Oi, chamou, falou. Na último toque foi do Keno. E desce bola a equipe do Atlético. Mariano soltou pro Keno na entrada da grande área, ele matou no peito, a bola fica pra Zarate, o Zarate pra Arana na entrada da grande área, vamos ver, tá sem ângulo, balançou, levou pro meio, soltou pro Alan, Alan bateu, a bola rebateu na defesa verde e sai ali da grande área, ela sobra pra Nathan Silva, Nathan Silva vem descendo bola, entrega na ponta destra, bola esticada pra Mariano, ele recolheu, cruzou na boca do gol, quem é que sobe, não sobe ninguém, a bola vai pela linha de fundo, vai pela linha de fundo, é tiro de meta pra equipe palmeirense aí, Fábio. Pressiona o Atlético, viu, Léo, em busca de um feito inédito. Em duas ocasiões que empatou o primeiro jogo jogando em casa, o time foi eliminado. Em 2000, para o Corinthians, empate 1-1 e a derrota em São Paulo por 2-1. E para o Internacional em 2015, empatou em 2-2 o jogo da ida e no Beira-Rio perdeu por 3-1. O Galo precisa um feito inédito para avançar a semi. É tiro de meta para a equipe palmeirense aqui no Allianz Parque, 42 cravados, jogadas desse primeiro tempo, Palmeiras com a menos, mas o Verdão não desiste, bola esticada para Dudu, opa, aí pegou pesado ali o Alonso no Dudu, Fábio. Falta do Alonso em cima do Dudu, Palmeiras e o Rafael Veiga, e o Dudu ali, o Veiga achou que ele ia bater rápido, até fez um movimento para receber a bola, só que o Dudu jogou com a mão para trás, que era para o Scarpa ajeitar, bola parada, o Scarpa na bola. Com um a menos, o Palmeiras tenta o gol pelo alto, 0-0, o resultado que está indo para os pênaltis, Léo. É isso aí, 42 minutos e meio jogados desse primeiro tempo, é falta para a equipe palmeirense pelo setor de intermediária ofensiva, ponta direita, vai pintar bola na coletividade, na cozinha do Atlético Mineiro, tá todo mundo por ali, o Ruki tá por ali para tirar, tá também o Murilo para cabecear para o fundo, gol, Gustavo Gomes por ali, Guilherme Arana para afastar o perigo, Scarpa na bola, daí o bicho pega, chapa quente, atenção, vem comigo, torcida verde, se segura, torcida atleticana, o Scarpa ajeitou com carinho, vamos ver o que vem por aí, Scarpa na bola de perna canhota, o árbitro já autorizou 43 jogadas, Scarpa bateu, Scarpa, não é assim, não, Scarpa, não é assim não, Scarpa, ensina pra ele aí, Fábio. É, tentou surpreender o Scarpa, né, de perna esquerda ele chuta bem, chuta forte, normalmente ele cruza, essa ele bateu direto, buscava o ângulo direito do Everson, ela foi longe do gol, muito mal, camisa 14 nesse lance, 0-0, o Galo vem pro ataque. Zaratio para Alan, Alan desce o meio de campo do Atlético Mineiro, solta para Jair, Jair vem descendo pela ponta destra, engatilhou, mirou, fez, soltou no círculo que livre gramado, bola jogada para Alonso, Alonso vem descendo de perna canhota, para lá, para cá, soltou para Arana, intermediário ofensivo, Arana, escapa da marcação do primeiro, Rony fecha a porta, ele recomeça, solta agora para Zaratio, Zaratio vem buscar jogo, entrega de novo para Júnior Alonso, ele pelo setor de quarta zaga, desce bola para a equipe do Atlético Mineiro, fez o break, solta agora na zaga central para Nathan Silva, Nathan Silva para Alan, Alan pra Jair, Jair desce, conduz, vem furando linha, solta mais atrás de novo pra Alan, Alan que número 29 faz o break, para, pensa, solta na intermediária ofensiva pra Alonso, Alonso cruzou na boca do gol, quem é que sobe, subiu, tirou, voltou, o rebote, a bola ainda tá viva, o jogo tá parado lá dentro da grande área, o árbitro tá marcando impedimento, Fábio. Impedimento do Ademir, por trás da zaga, ele recebeu o cruzamento, só que estava à frente, o técnico Cuca faz um gesto aqui, Léo, pra abrir a zaga, jogar pelas pontas, espalhar o jogador nos jogadores do campo, para aí sim, com um jogador a mais, fazer uma diferença no Mery, que achar o espaço na defesa do Palmeiras. 44 minutos desse primeiro tempo, é por aí mesmo, Simões. Essa é uma das alternativas. A outra alternativa é o que o Atlético vem fazendo agora, nos últimos 3 minutos, subir os dois volantes para pressionar o Palmeiras. Na prática, você abrir o jogo vai dar mais profundidade pro Atlético, mas o Palmeiras está encaixado, né? Não vai ter tanta oportunidade quanto as que o Palmeiras já criou pelos, que o Atlético já criou pelos lados. A grande saída é essa subida dos dois volantes. 45 minutos jogados. Mais dois. Nesse primeiro tempo, chamou, falou. Mais dois minutos. Vamos ter o jogo então até 47. Desce bola, equipe do Atlético Mineiro, bola esticada para Nathan Silva. Ele solta na ponta destra, Mariano para Alan. Alan de cabeça, de primeira, tenta aqui, na bola fica no pé de canha do meio de campo, sobra para Rony. Na velocidade, ele balança para cima do Guilherme Arana. Vamos ver, Rony. Volta recuando para Marcos Rocha. Marcos Rocha fez o break, entrega para Veiga. Ele passa o círculo, que divide o gramado, porta fechada. Ele volta recuando agora para Gustavo Gomes. Gustavo Gomes para Everton. Everton domina de perna direita, ele tenta o levantamento no campo ofensivo, vamos ver quem é que sobe por ali. É Guilherme Arana que sobe, a bola fica no pé de ganha, vai pela linha de lado, arremesso manual para a equipe do Palmeiras aí, Fábio. Lateral para o lado alviverde, lado direito, em frente ao banco de reservas, Marcos Rocha na bola. Marcos Rocha na bola, arremesso manual para a equipe do Palmeiras, com a número 2, Marcos Rocha, 45 e minutos e 55 segundos jogados desse primeiro tempo. Vem Dudu, cochilou, perdeu, Guilherme Arana bate a carteira dele, tenta o passe, a bola fica no vazio de novo para Veiga, chapelou, sobrou para Alonso, tira o perigo dali, ela sobra Rook, joga mal, deu de presente para Scarpa, tá no chão e o jogo tá parado. Pegaram pesado no Scarpa aí. O torcedor palmeirense reclama, pede um cartão pro Jair, o jogador do Atlético, mas somente falta sem cartão. Mais uma chance, pode ser a última desse primeiro tempo pelo alto. Scarpa mais uma vez na bola. 46 minutos e meio jogados desse primeiro tempo, quem sabe é a última oportunidade da equipe palmeirense. O Palmeiras tem um a menos no Allianz Parque, mas o verde é guerreiro, verde é a cor da esperança, e o Palmeiras luta e luta muito no Allianz Parque. 0-0, esse resultado leva a partida para os pênaltis. É a falta para a equipe verde, bola jogada na boca do gol, subiu Gustavo Gomes, mas aí ele subiu, cabeceou para ninguém, a bola foi pela linha de fundo, é tiro de meta, Fábio. Tiro de meta, perdeu o tempo de bola o Gustavo Gomes, né? Ele não alcançou, ele pulou errado ali, acabou pegando por último nele mesmo, só que sem a força do cabeceio. Foi pela linha de fundo, tiro de meta, no momento que apita, Vilmar Rodan, fim da primeira etapa. Acaba, encerra o primeiro tempo no Allianz Parque. 0-0 pela Conmebol Libertadores. 0-0, esse resultado tá levando a partida para os pênaltis. O Palmeiras se segura, se comporta muito bem mesmo depois de um homem a menos aí, Fábio. Se comporta bem, consegue segurar um empate, podemos assim dizer, né, Léo? Nesse primeiro tempo que os jogadores vão saindo para os vestiários, uma cena interessante. O Vitor Castanheira, auxiliar do Abel Ferreira, que bateu boca com o Hulk, quase chegaram às vias de fato ali. Mas ele viu o tamanho do Hulk, ele desistiu. Ficou um clima mais ameno entre os dois. E agora na saída do gramado ele foi ali, conversou com o Hulk, abraçou o camisa 7 do Atlético. Teve um pedido de desculpa de ambos os lados. Intervalo de jogo 0-0, as duas equipes já nos vestiários do Allianz Parque. Se eu fosse ele também, vendo o tamanho do Hulk, eu também não arriscaria querer brigar com o Hulk não, hein? Mas 0-0 no Allianz Parque, fica agora com o intervalo da Rádio 365. Começa agora. Intervalo 365. Diferenciado. É isso aí. Agora eu quero chamar o Simões pra conversa. Simões, Allianz Parque, jogo brigado, jogo disputado, não poderia ser diferente, vale vaga na semifinal da Libertadores. O Flamengo, outra equipe brasileira que disputou com o Corinthians ontem, já se classificou sem sustos, venceu de novo a partida. Amanhã tem Atlético Paranaense, mas o jogo daqui, jogo do Allianz Parque, jogão de bola. Seu resumo dessa primeira etapa. Pois é, Leonardo, Fábio Augusto, galera que nos acompanha pela 365 SAT, um primeiro tempo digno de uma partida de quartas de final da Libertadores, né? Com duas equipes com uma qualidade técnica excepcional, com aplicação tática excepcional, com jogadores brigando dentro de campo, com uma aplicação tática impressionante, assim, na base da vontade mesmo, posicionamento na base da vontade, muitos desarmes, muitas roubadas de bola com jogadas limpas, com jogadas na bola, né? E duas equipes, como eu disse desde o início da transmissão, duas das três melhores equipes do futebol brasileiro, dois dos três melhores elencos do futebol brasileiro, e por isso fazem uma partida sensacional, talvez uma das melhores partidas que a gente teve a oportunidade de transmitir nessa temporada pela 365 SAC. Pode falar, desculpa. Pois pode falar, Léo, pode falar, Léo. É isso mesmo, Simões. Ia te chamar agora pra você discorrer sobre esse primeiro tempo. Concordo, assina embaixo com tudo que tu disse. Então, foi um primeiro tempo em que o primeiro ponto que a gente tem que destacar, e do ponto de vista de análise, e que a gente falou já desde a primeira participação, é que as duas equipes se equivalem do ponto de vista tático. As duas equipes encaixam o esquema tático porque jogam exatamente da mesma forma, né? O Palmeiras e o Atlético jogam num 4-2-3-1, começaram a partida num 4-2-3-1, né? O Palmeiras com os dois externos do meio de campo invertidos, né? O Scarpa do lado direito e o Dudu do lado esquerdo, justamente para dar um pouco mais essa amplitude de campo, né? Sem ter aquela marcação da linha lateral. E os dois têm um potencial tremendo de cortar para dentro e bater no gol ou ajeitar para quem vem de trás. Então as duas equipes se equivaleram taticamente, por isso que o jogo ficou o tempo todo bastante equilibrado, as duas equipes buscando gol, o Atlético talvez com mais perigo, né, teve lances mais perigosos do que o time do Palmeiras. O Palmeiras também finalizou bastante, mas o time do Atlético teve mais oportunidades, mais claras de gol, mais perigosas, né, levou mais perigo a meta do Palmeiras. E o jogo estava equilibrado e ficou equilibrado mesmo depois da expulsão do Danilo aos 29 minutos. O Danilo deu uma entrada criminosa no Zarate, no meio de campo, né? Até acredito que o Danilo não tem essa índole, né, de machucar o companheiro, tanto é que ele percebeu a burrada que ele fez e já foi ali pedir desculpa para o Zarate. E a princípio o Vilmar Rodan daria cartão amarelo para ele, mas o VAR chamou e acertadamente o jogador do Palmeiras foi expulso. Aí o que o Abel Ferreira fez? Olha para o nosso amigo ouvinte da 365 SAT ter uma noção de como o Palmeiras é bem treinado. O Abel tira o Rony, que era um centroavante, puxa o Rony para fazer o terceiro, para fazer o externo do lado direito, coloca o Dudu mais centralizado e mantém o Scarpa aberto do lado esquerdo. Com isso, o que acontece? Quando o Palmeiras tem a bola, o Zé Rafael fica como volante. O Rafael Veiga vem para a posição original, o Dudu vai como centroavante, o Scarpa aberto do lado esquerdo e o Rony aberto do lado direito. Quando o Palmeiras perde a bola, o Rafael Veiga fica ao lado do Zé Rafael, praticamente ali como um segundo volante. O Dudu vem para trás da linha da bola e faz a função do Rafael Veiga, então o Palmeiras encaixa um 4-2-3, né, quando se defende. Então encaixa a marcação, por isso que eu digo... que talvez a saída para o Atlético seja avançar os dois volantes, porque se avançar os dois volantes sempre vai sobrar um. Dá amplitude com os lados, pelos lados, é importante para o time do Atlético, mas quando tiver um contra-ataque, numa jogada de aproximação, esse pivô que é feito pelo Hulk ou essa arrancada que é feita pelo Hulk pode servir tanto o Keno do lado esquerdo, que hoje teve uma participação bastante tímida, né? O Ademir participou muito mais do primeiro tempo, com mais velocidade pelo lado direito. O Keno hoje teve uma participação bastante tímida. Então, é importante essa amplitude, essa abertura do time do Atlético que o Cuca pediu, mas para sobrar um jogador da maneira como o Palmeiras se postou taticamente agora com um jogador a menos, precisa sim da subida do Jair e do Alan. Mas o Cuca se ressente, tem medo que os dois jogadores subam ao mesmo tempo, porque sabe da velocidade do Rony, porque sabe da velocidade do Dudu, porque sabe que o Rafael Veiga pode chegar de trás e que o Scarpa tem uma qualidade tremenda para meter a bola onde ele quiser. Então o jogo segue equilibrado. Por mais que o Palmeiras tenha um jogador a menos, o jogo segue equilibrado. A gente vê que, do ponto de vista numérico, quando a gente analisa os números da partida, a gente vê que o jogo estava, em termos de posse de bola, extremamente equilibrado. A partir do momento da expulsão do Danilo, o Atlético tem uma ligeira vantagem. Teve 58% de posse de bola contra 42% do time do Atlético. Agora, o Atlético finalizou, finalizações no gol, o Atlético finalizou 4, o Palmeiras 1. É por isso que eu disse que o Atlético levou um pouco mais de perigo do que o time do Palmeiras. O Palmeiras finalizou mais do que o Atlético no geral. Mais finalizações no gol, o Atlético teve 4 e o Palmeiras teve somente 1. E aí quando a gente vê a quantidade de passes, né, o acerto de passes, o Atlético tem um aproveitamento melhor, acertou 81% de passes contra 77% do time do Palmeiras, né? E quando a gente vê desarme, 7 para cada lado. Isso mostra o quanto as equipes se aplicaram do ponto de vista de marcação. Tanto o Atlético quanto o Palmeiras desarmaram muito. Tiveram botes na bola muito importantes. E o Galo teve 2 interceptações e 6 cortes contra 4 cortes do Palmeiras. Então mostra um pouco desse equilíbrio do que foi a primeira etapa, da importância do trabalho do Abel Ferreira no treinamento do Palmeiras, a ponto de perder um jogador e não perder potencial de marcação, encaixar a marcação e deixar o jogo equilibrado e deixar o Palmeiras equilibrado do ponto de vista defensivo, e um Atlético que agora no segundo tempo tem tudo para vir com um pouco mais de força. Agora, é um jogo daqueles que a gente disse desde o começo, é briga de cachorro grande, é briga de 2 elencos sensacionais, e o segundo tempo tem tudo para ser tão eletrizante quanto foi o primeiro, viu, Leonardo? É isso aí, que análise perfeita do nosso comentarista da 365, Simões. É isso aí, concorda, assina embaixo. É isso mesmo que está acontecendo na partida. Agora o Palmeiras com um a menos no segundo tempo, vai ter um trabalhão. A equipe do Abel Ferreira vai ter que ter mais do que nunca a cabeça no lugar. É aquele dilema, né? Aquele ditado do Abel Ferreira. É coração quente, cabeça fria, porque o jogo, as circunstâncias, o contexto apresentado aí pro Palmeiras vai ter que ser de superação, hein? Agora, rapidamente, vamos para um break. Na volta, a gente já vai saber quem tem para o segundo tempo, no banco de reserva de ambas as equipes. Também vamos passar um panorama aí dessas quartas de finais da Taça, da Copa Libertadores, da Conmebol Libertadores. Agora um break rapidinho na 365. Futebol 365. Aqui é pura emoção. Esse é seu carro? Nossa! Eu não acredito. É vermelha, é conversível, tem bancos de couro 12 cilindros e quase 300 cavalos. Vai de 0 a 100 em menos de 6 segundos. Aí eu não acredito. Você tem uma igualzinha do Magnum. Ai, meu Deus. Eu sempre quis andar numa máquina dessas. Ai, que emoção. Viu? No rádio é assim. Você não vê, mas enxerga tudo. Fique ligado. Anuncie no rádio. Dudu, eu estava só te esperando chegar da escola para lavar as roupas. Ande, tire o uniforme e me dê. E por que você estava esperando, mãe? Por que não lavou logo? Porque essa semana eu vou usar a máquina só essa vez. Estou lavando o máximo de roupas juntas para economizar água, meu filho. Tá certo, mãe. A professora disse mesmo que temos que economizar água de todas as maneiras. Água, economizar pra fonte não secar. Rádio 365 traz pra você o futebol da 365. 365. Acompanhe nossas redes sociais e fiquem por dentro das nossas transmissões. 365. Futebol 365. Aqui é pura emoção. Futebol 365. É isso aí, estamos de volta na 365. Fábio, fala pra mim quais são as opções da equipe do Cuca, do Atlético Mineiro e também no Palmeiras de Abel Ferreira no banco de reservas pra mudar o panorama desse jogo. Começando pelos donos da casa, né, Léo? Do Abel Ferreira tem à disposição, nesse momento, aquecendo no gramado, né? Fazendo aquela roda de bobinho lá, tradicional dos intervalos. O goleiro Marcelo Lombo, o zagueiro Kusevich, o atacante Merentiel, o ponta Wesley, o lateral direito o Mike, o zagueiro Luan. O outro centroavante é o Flaco Lopes. Um jogador que é da atacante, mas joga aberto pelos lados, que é o Breno Lopes. O volante Atuesta, o volante Gabriel Menino, o atacante Rafael Navarro, artilheiro nessa Libertadores com 7 gols. E Vanderlan, o jovem lateral esquerdo. Do lado do Cuca, tem como opções o goleiro Rafael, o lateral direito Guga, os zagueiros Hever e Igor Rabelo, o lateral esquerdo Dodô, outra opção para a esquerda o Rubens, o meio-campista Nátio, outra opção para o meio-campo Caleb, o armador Pedrinho e os atacantes Vargas, Allan Kardec e Sacha. É isso aí, um grande abraço para todos os nossos ouvintes aqui da 365. Um abraço especial aqui pra Cida, pra Mônica também que tá com a gente. Muito obrigado pela audiência, aquele abraço da 365. Ô Simões, analisando aí as opções do banco de reservas, mexeria no Palmeiras com a menos, mexeria no Galo, iria pra cima, sua análise. Olha, Leonardo, do ponto de vista do Abel Ferreira no Palmeiras, o Palmeiras está encaixado, mesmo com o jogador a menos, está encaixado. Acredito que ele vai mexer durante o segundo tempo, porque com um jogador a menos você acaba tendo que correr um pouco mais. Aí um outro jogador vai se cansar e ele vai ter que ver quais são os jogadores que estão mais desgastados, né? E aí tende a ser o Zé Rafael, tende a ser o Rafael Veiga, tende a ser o Dudu. E aí ele pode, aí, durante o segundo tempo, fazer essas mexidas para dar um pouco mais de fôlego para o Palmeiras do ponto de vista de marcação. No Atlético, se eu fosse o Cuca, eu já voltaria com o Nacho no lugar do Zaratio, porque o Nacho dá mais qualidade nesse meio campo. E com um jogador a mais, o Nacho pode ser aquele distribuidor de bola, aquele cara que encontre os jogadores em profundidade e que faça essa tabela com o Hulk, né? Coisa que o Zaratio, ele está muito mais preocupado, né, em vir de trás e recompor rapidamente a marcação para evitar que o Palmeiras faça aquelas jogadas que são mais peculiares do que propriamente atacar. Então, agora, com um jogador a mais, o Atlético poderia voltar com o Nacho no lugar do Zaratio. Se eu fosse o Cuca, eu faria isso. É isso aí, torcedor do Palmeiras, torcedor do Atlético Mineiro. Bom, passar rapidamente pelos jogos da Libertadores dessa quartas de finais. Olha, o Flamengo venceu ontem o Corinthians por 1-0 classificado. E agora temos também no intervalo Tadjeres e Vélez, tá? O jogo de ida foi 3-2 para a equipe do Vélez. Palmeiras e Atlético Mineiro, jogo de ida 2-2, o jogo que você acompanha aqui na 365. E amanhã, Estudiantes de La Plata, lá em Estudiantes, contra Atlético Paranaense. O primeiro tempo foi 0-0, a bola vai voltar a rolar. Fábio, alguma mudança aí? As duas equipes no gramado, mudança apenas de lado, viu, Léo? Palmeiras ataca pro gol norte, o Atlético pro gol sul, as equipes as mesmas da primeira etapa. É isso aí, e você aqui na 365 não perde nada, vem com a gente, vai começar o segundo tempo. O árbitro tá arredondando ali o seu cronômetro, ajeitando o seu calção, o seu braço, aquela coisa toda. Dá um joinha pra cá, um joinha pra lá, vamos, vamos. Guilherme Arana por ali, vai começar o segundo tempo, atenção, se liga aí, apita, meu sócio. Tá valendo! Começa o segundo tempo! Desce bola Atlético Mineiro, bola jogada, Marcos Rocha. Na primeira dele ele já tira do jeito que deu aí, Fábio. Afasta o perigo Marcos Rocha no toque do Zaratio. Ele tentou ajeitar de calcanhar ali pro Keno, só que deu sorte o jogador palmeirense, que não foi o passe do jeito que ele queria, sobrou nos pés do Murilo. Tentou armar com o Marcos Rocha, a marcação chegou, ele jogou pra lateral. E desce bola, a equipe do Palmeiras agora perdeu com o Cuchelô. Vem o Atlético Mineiro pelo setor de ponta direita. Bola esticada, Mariano para Nathan Silva. No círculo que dividiu o gramado, ele solta agora para Zaratio. Balançou para cima do Veiga, solta na ponta canhota. Bola esticada para Arana. Arana para Júnior Alonso. Júnior Alonso tem do lado dele Nathan Silva pela zaga destra. É para lá que vai a bola. Zaga central para Nathan Silva. Clareou para lá, para cá, balança. Chama contra si, marcação do primeiro. Solta na ponta canhota para Arana. Porta fechada para ele. Arana volta recuando agora pelo setor de quarta zaga para Alonso. Alonso tenta ligação direta, esticando na ponta direita. Bola para Ademir, vem Piqueires por cima, tira o perigo dali, lateral Galo. Afasta o perigo o Piqueires, no alto, mais alto que o jogador do Atlético, afastou, deu um toquinho, lateral Galo pressiona. Ele já cobrou rapidinho pra Nathan solta pra Alonso, ele no círculo, que divide o gramado na roda gigante, tenta o lançamento direto, bola esticada, Murilo do jeito que deu, espanou o taco, mas a bola sobrou tranquila ali pro Everton, Fábio. Sobra pro Everton, ligado o goleiro palmeirense, que dá um bico lá pra frente, o Galo recupera a bola, empate em 0-0, decisão indo para os pênaltis, Léo. E aí você na 365 não perde nada, compartilha a transmissão, mande para os seus amigos, vem com a gente na 365, você dentro do Allianz Parque, sentindo, ouvindo o som da torcida palmeirense que canta alto. É isso aí, ouvinte, torcedor da 365. 65, vem agora o Atlético Mineiro para a esticada para Ademir Everton. Everton vem na marca do pênalti, sai do gol, encaixa bem aí, Fábio. Bola que era para Ademir, camisa 19 do Atlético, jogou um pouco mais fechado de centroavante, falso 9 ali, só que foi muito forte, o Everton quase saiu da área para fazer a defesa. Lateral para a equipe palmeirense, agora pelo setor de ponta direita. O Atlético Mineiro reclama de falta ali no Alonso. O árbitro manda seguir apenas lateral para a equipe verde. Ali pertinho do meio de campo, vai para a cobrança ali o Marcos Rocha pela ponta direita. A torcida do Palmeiras agora gesticula, balança suas bandeirinhas. O Allianz Parque é um caldeirão e vem descendo com o Rony. Ele matando o peito na caixa, bonito, põe na grama. Levou para a linha de fundo, mas aí a bola correu mais que ele. É tiro de meta, Fábio. E olha que ele é rápido, né, Léo? Só que a bola foi mais rápida que o Rony, escapou, foi pela linha de fundo, tiro de meta, até tentou cruzamento 10, Alviverde, só que o auxiliar número 2, o Vilmar Navarro, já havia marcado saída de bola, tiro de meta o Everson. Alan, quer jogo Atlético Mineiro, desce bola, solta pra Zaratio, ele faz o círculo, que drible gramado, solta de novo pra Alan, número 29, ele faz o break, para, pensa, solta pra Zaratio, na ponta canhota, ele tem o Guilherme Arana, é pra lá que vai a bola pra Arana, Arana, solta pra Ruk, escapa a falta do primeiro, pra lá, pra cá, caiu, pediu falta, no metro mandou seguir, desce bola, o time do Palmeiras politicada com o Rony, mas o jogo tá parado ali, o que tá pegando, o que tá acontecendo? O Gomes ia cobrar, Léo, só que ele andou demais, né? Foi muito pra frente, tentou ganhar espaço ali, ser rápido, só que o Vilmar Rodan mandou voltar a cobrar na posição certa, um pouco mais pra trás. E já tem cobrado, já tem falta cobrada pra equipe do Palmeiras, ponta canhota pra Piqueires, Piqueires solta pra Scarpa, ele passa o círculo, aquele programado, tenta o lançamento direto no campo ofensivo, de peito Jair soltou, a bola volta recuada pra Everson, Everson sai jogando do jeito que deu, ele bate pra frente, Mariano vai subir ali contra o Scarpa, melhor para Mariano, a bola fica no pé de ganha, sobrou agora para Scarpa, Scarpa bate para frente, a bola sobra para Alonso, Júnior Alonso, que é número 3, ele tem caminho livre, porta aberta para ele, ele solta agora para Jair, Jair deixa para Alan, Alan tem tapete vermelho estendido, ele vem descendo bola, tenta ligação direta, deu bolão ali pro Keno, tentou matar no peito, vem a defesa do verde, tira o perigo da linha, ela sobra para Arana, ele vem descendo pela ponta canhota, deu bolão pro Ademir, Ademir ganhou, soltou pro Ruk, Ruk pegou pesado ali no jogador verde no Piqueires, Fábio. E tem duas opções de falta, viu? Primeiro do Ruk em cima do Piqueires ou na sequência do Natan em cima do Dudu. A falta foi marcada primeiro do Ruk, reclama o torcedor, reclama o Dudu, pede cartão amarelo para o 7 do Galo, mas apenas falta marcada sem cartão. É isso aí, é isso aí, a falta para a equipe do Palmeiras cobrar no sistema defensivo. 4 minutos e 45 segundos jogados desse segundo tempo. A decisão está indo para os pênaltis. Daqui a pouquinho o Simão chega com a sua primeira, com a sua primeira análise desse segundo tempo, se mudou alguma coisa, se o Palmeiras segue valente. É falta, o goleirão Everton colocou lá na briga pro Dudu, chapelou, vai fazer! Everson sai do gol na hora H! O Rony pediu pênalti! O Rony pediu pênalti aí, Fábio! Nelson Rony, todos os jogadores e o Allianz Parque pedindo pênalti nesse lance, mas não foi marcado. A princípio, como a bola não saiu, pode ter revisão do VAR ainda, Léo. Eu não sei não, hein, Simões! Eu não sei não, Simões! Eu quero a sua opinião! Primeira impressão que não houve absolutamente nada, que o Rony se jogou. Mas acho que não precisa nem a bola sair, né? Vai você, Léo. E vem descendo a equipe do Atlético Mineiro. Keno na ponta canhota. Ganhou a linha de fundo. Clareou, cruzou na boca do gol. Pra fora do gol! O desvio foi do jogador do Palmeiras. A bola vai pela linha de fundo. Escanteio Galo, Fábio! E o corte providencial do Murilo. Travou a bola no momento certo. A bola vai pela linha de fundo. Escanteio lado esquerdo. Galo no ataque. Galo no ataque. O Keno tá nela. Cobrou curtinho pro Ademir. Ademir parando no bico da grande área. Ponta canhota. Cruzou em cima da marcação verde. Voltou de novo pra Arana. Arana balançou. Soltou pra Keno. Keno pra lá, pra cá. Cruzou na boca do gol. Quem é que chega? A bola esticada pra Ruk. Ruk pra Zaratio. Zaratio perdeu. Opa! Aí o Zaratio pegou pesado. Zaratio aí, Fábio. Fez a falta em cima do Zé Rafael, que roubou a bola, né? Ia puxando o contra-ataque, o Zaratio deu o carrinho, acertou o pé do camisa 8 palmeirense, falta marcada e o primeiro cartão amarelo do jogo. Tivemos somente um vermelho para o Danilo, agora amarelo para o 15, Zaratio, jogador do Atlético. É isso aí, agora na 365 você confere comigo o tempo e o placar do jogo. É isso aí, Conmebol Libertadores, vale vaga na semifinal. Palmeiras 0, Atlético Mineiro também 0. Jogo indo para disputa de pênalti, 7 minutos cravados do segundo tempo. Futebol 365. Everton, bate pra frente de qualquer maneira, vamos ver quem é que sobe. Mariano, bota a cuca legal nela, ela volta, Piqueires domina, ele de cabeça solta pra Zé Rafael pra Gustavo Gomes, ele vem pela zaga destra, pela zaga central, ele tenta o levantamento no campo ofensivo, olha o Arana ali, protegeu, sobrou pro Everson sai bem do gol, ele sai bem do gol pra equipe do Galo, Nacho. Solta na quarta zaga, quem? Nacho Fernandes daqui a pouco no Galo. Nacho Fernandes, vem aí Simões, tiraria quem? Conforme eu disse no intervalo, eu teria voltado com o Nacho no lugar do Zarate. E ele vai tirar o Zarate mesmo, porque aí o Nacho dá mais qualidade, o Zarate acabou de tomar o cartão amarelo e vai colocar provavelmente no lugar do Zarate mesmo. Muito bom. Desceu para a equipe do Atlético Mineiro. Bola esticada na ponta direita para Mariano. Ele clareou, balança, chama contra si. Marcação do primeiro, volta recuando agora para Nathan Silva. Ele vem pelo setor de ponta direita. Entregou agora para Alan. Alan tenta o lançamento direto nas costas ali do Gustavo Scarpa. Ele só protegeu. A bola vai saindo pela linha de fundo. A bola sai pela linha de fundo. É tiro de meta para a equipe verde aí, Fábio. No momento que o técnico Cuca realiza a primeira substituição. Sai Ademir, camisa 19. Vem Nacho Fernandes, 26. 26, Nacho no lugar do 19, Ademir, o Nacho, o Léo, que busca a sua sexta semifinal consecutiva de Libertadores. Ele disputou 7, em 6 ele chegou na semifinal, foi campeão em 2017. Ele tem 71 jogos, 37 vitórias, 25 empates, marcou 14 gols e deu 17 assistências na Libertadores. Simões, o diferenciado Nacho, gosto muito desse jogador, tá em campo. Pois é, eu achei que ele ia tirar o Zaratio, né? Mas ele vai, o que, que ele vai fazer? Ele vai botar o Zaratio do lado direito, vai botar o Nacho mais centralizado, né? E aí o Cuca acreditando aí no potencial ofensivo do Keno. Mesmo o Keno estando tímido na partida, o Cuca mantém o Keno em campo, abre o Zaratio do lado direito e vai botar o Nacho aí mais centralizado nessa linha de três no meio campo do Atlético. Sobe o som da torcida verde! Escanteio pro Palmeiras, o Palmeiras vem pra cima, Fábio! E na bola parada, especialidade é o Viverde, Scarpa 14 na bola. Escanteio pela ponta canhota, quem sabe na bola parada. Atenção, daí o bicho pega a chapa quente, canhotinha complicada do Scarpa. Atenção, cruzou na boca do gol, opa! Vem, explode, voltou! Afasta do jeito que deu, Scarpa, Mariano de cabeça, tira o perigo dali, Fábio. E o Scarpa bateu diferente, né? Dá a impressão que ele pegou errado, mas foi ensaiada essa jogada. Ele bate mais rasteiro, o Veiga chega chapando na bola, explode na marcação do Atlético, afasta o perigo, lateral lado direito. E vem pra cima o Palmeiras. Marcos Rocha vem para a cobrança, já arremessou lateral pelo lado direito, rente o bico da grande área, ele jogou na boca do gol, subiu o Gomes, a bola ainda tá viva, afasta do jeito que deu, ela voltou para Marcos Rocha deixa a bola se perder pela linha de lado, é outro arremesso, mas não abre a equipe do Palmeiras, lateral Marcos Rocha, que isso Marcos Rocha, ele vai, colocou lá no pagode, quem é que chega, quem é que sobe, Everson subiu, sobrou, Zé Rafael bateu! Fora do gol! Bateu roupa! Caçou borboleto Everton, Fábio! Uma jogada do Cucabol, né? Como dissemos no primeiro tempo, Marcos Rocha joga o lateral lá pra área. O Gustavo Gomes disputa a bola, sobra fora da área pro Zé Rafael bater. Ele bate de perna esquerda, um pouco desequilibrado. O Everson tava fora do gol, tava fora da faixa central da meta defendida. Por isso arriscou o Zé Rafael. Só que ele pegou torto na bola, ela foi pela linha de fundo. Quase o Palmeiras abre o marcador no Allianz Parque, 0-0. Jair, ele desce bola pra equipe do Atlético Mineiro. Clareou, passa na marcação do primeiro, pisa redonda, chama ela de você, solta pra Nathan Silva, ele vem buscar jogo, solta na ponta destra, bola esticada pra Mariano, ele solta no meio de campo pra Jair deixa passar, a bola sobra pra Fernando Alonso, pra Júnior Alonso, trabalhou pra lá, pra cá, soltou pra Arana de novo, a Júnior Alonso pelo setor de quarta zaga, solta agora a bola pra Jair, ele clareou, balança, tenta cavadinha no costado, nas costas do Scarpa ganhou na bola, agora legal, vem o Mariano pressionar, olha o Scarpa, sai jogando na clareza, ganhou do primeiro, ganhou do segundo, a bola sai pela linha de lado, ele deu uma lateral pro Galo. Fábio, claramente lado, bola Palmeiras. É, deu a impressão que tinha pego por último no jogador do Atlético, né? Mas o auxiliar 1, o Alexander Guzmán, fez a leitura de que pegou por último no Rocha, no Scarpa. Lateral pro Atlético que busca o primeiro no Allianz. Eu só jogando bola espirrada, sobrou pro Alan, clareou, engatilhou, mirou, bateu, touchdown! Touchdown ali do Alan, bola sobrou pra ele, ele tava jogando futebol americano, Fábio. É, se fosse futebol americano seria um ponto pro Atlético, né? Mas não é, futebol brasileiro, vamos dizer assim. A bola foi muito acima da meta defendida pelo Everton, desperdiça o ataque, o time do Atlético 0-0. 13 minutos jogados, Simões, o jogo, segundo tempo até aqui. O Palmeiras postado, esperando o Atlético pra tentar a velocidade do contra-ataque, né? E o Atlético segue errando, porque o Atlético tenta verticalizar a bola para os seus atacantes, vindos do a bola vertical do meio-campo, né? Sem essa aproximação, e o Palmeiras desarma. O Palmeiras, muito bem postado, desarma. Então o Atlético precisaria de um jogo um pouco mais apoiado, né? Com vinda de trás dos jogadores, com tabela, com rapidez. Com esse jogo aí verticalizado, tentando meter as bolas a partir do meio campo, a defesa do Palmeiras vai deitar e rolar. É, cada enxadada uma minhoca do Gomes aí, Fábio. Exatamente, cartão amarelo pro capitão paraguaio, camisa 15 do Palmeiras, fez a falta em cima do Nacho, recebe cartão amarelo Gustavo Gomes. Tá amarelado, hein? E desce a bola, o Alan, ele clareou, solta na ponta canhota, bola esticada pra Guilherme Arana. Guilherme Arana deu bolão ali pro Hulk pro Nacho, Nacho cruzou na boca do gol, houve desvio, vai pela linha de fundo, escanteio pro Galo, Fábio. E era o Gomes na jogada, deu o carrinho, evitou o cruzamento do lado esquerdo, escanteio lado esquerdo do ataque. Keno na bola, levanta os braços, combina alguma coisa com seus companheiros de ataque. Keno na bola, escanteio pelo lado canhoto. Escanteio pela ponta canhota, Keno vem nela, atenção. Aí o bicho pega a chapa quente, Keno nela, cruzou na boca do gol. Quem é que sobe? Subiu o Murilo, tirou lá, voltou pra Arana. Arana briga, ela sobra pra Zé Rafael na correria pro Rony. Olha o Rony aí, contra o Alan, melhor pro Alan. Alan sai jogando pra defesa do Atlético Mineiro. Ele solta pra Nátio, esse é craque, esse é diferenciado, hein? Olha o Nátio, ele solta pra Nathan Silva de novo pra Nátio. Ele vem passando o círculo, que nível do gramado, vem caminhando, tapete vermelho estendido. Ele solta na ponta destra, bola esticada, Mariano, clareou, porta fechada. Ele volta agora pra Nátio. Nátio tem do ladinho dele ali o Alan, ele prefere o Zaratio, vem pela meia direita. Ele solta agora Mariano, solta na ponta canhota. Agora no círculo, que nível do gramado, tem o Guilherme Arana pedindo bola. É pra lá que vai, Guilherme Arana, enfiada de bola pro Nátio, Murilo sai na cobertura, ganha bem, evita a saída pela linha de fundo, coloca pela linha de lado ali, Fábio. Fazendo a cobertura, a defesa do Palmeiras estava mal posicionada, viu, Léo? O Scarpa, o Piquerez estava na direita e o Rocha na esquerda. O Atlético desperdiçou, acho que não se ligou nesse detalhe do mau posicionamento. Nátio vem pra lá, pra cá, balançou, vem Zé Rafael, ganhou, soltou, sobrou no Keno na entrada da grande área, ele soltou pro Alan, pra Mariano, na meia direita, Mariano, invadiu, cruzou na boca do gol! Fora do gol! Inacreditável gol que perdeu Jair! O Mariano colocou a bola na cabeça do Jair, ele veio de trás, sem impedimento, ele cabeceou da linha da pequena área, a bola foi à esquerda do goleiro Everton. Que gol perdeu agora o Jair, Fábio! E a chance mais clara dessa segunda etapa, né, Léo? Cruzamento da direita, o Jair fez a leitura no meio da zaga, entrou sozinho, a defesa do Palmeiras não marcou. Ele consegue o desvio de cabeça, só que tira muito do Everton. A bola vai pela linha de fundo, quase o Atlético abre o marcador no Allianz Parque. 16 minutos do segundo tempo. Meu querido Simões, tem aquele ditado de que a bola pune. Esse gol aí não pode perder. Não pode, principalmente com um jogador a mais. E aí mostrou exatamente aquilo que eu vinha dizendo, né? Os dois volantes precisam subir para ter esse jogo apoiado. A jogada nasce do pé do Alan e quem conclui a jogada é o Jair. Os dois volantes. Se os dois volantes subirem, sempre sobra um. Se ficar nessa jogada verticalizada, jogando a bola pelo alto, pro meio de campo, o Palmeiras vai encaixar. E o Palmeiras segue na dele. O Palmeiras se posta atrás, fecha com jogador a menos e tenta sair no contra-ataque quando rouba essa bola do Atlético. Mas o Atlético agora mais efetivo, até por conta de ter um jogador a mais. E conforme cai a chuva no Allianz Parque, a torcida do Palmeiras sobe o som, hein? E vem descendo o Keno pela canhota, soltou pra Arana, clareou, balançou pra lá, pra cá, soltou pra Keno, Keno de novo balança, chama contra si, marcação do primeiro, soltou ali pro Zarate, o Zarate chegou na linha de fundo, pra lá, pra cá, balançou, Gustavo Gomes vem por baixo, a bola vai pela linha de fundo, escanteio pra equipe do Atlético Mineiro, ele corrigiu, deu tiro de meta, Fábio. Exatamente, deu tiro de meta pro Palmeiras, o árbitro vem marcando escanteio, mas o auxiliar, o Alexandre Guzmán, marcou o tiro de meta, o Everton na bola. Você falou da torcida, Léo, a torcida do Palmeiras é um misto de apoio e apreensão, e alguns momentos, quando tem um lance mais perigoso, canta a plenos pulmões, e aí quando o jogo tá mais no meio campo, fica um pouco tenso o torcedor no Allianz Parque. É que o Vale vaga na semifinal, mas faz uma festa linda a torcida do Palmeiras, é jogo difícil. É jogo complicado, duas grandes equipes, as duas das melhores equipes do futebol brasileiro, frente a frente no Allianz Parque, proporcionando um grande jogo. E vem descendo a equipe do Galo, Guilherme Arana domina no setor defensivo, ele protege, a bola se perde pela linha de lado, o árbitro tá parando, é falta aí pro Galo cobrar no sistema defensivo, Fábio. Impedimento do Rony, viu, Léo? Um pouco à frente, tava voltando da posição de impedimento. Já cobrada, bola esticada pra Alan, Alan tenta o passe nas costas ali do Gustavo Scarpa, a bola é pro Hulk, hein? Balançou o Hulk, invadiu a grande área, cruzou na boca do gol! Marcos Rocha, corte providencial! O Marcos Rocha tirou a bola da cabeça do Nacho, era o Nacho e a rede, Fábio! E era o gol certo do Atlético, o Marcos Rocha deu um toquinho, jogou por cima da meta do Everton. Se ele não tá ali, o Nacho faria o primeiro. Nossa, como foi providencial o corte do Marcos Rocha. Escanteio pela ponta canhota, Nacho nela, daí o bicho pega, chapa quente, bola jogada na boca do gol, subiu o Murilo, tirou o perigo, voltou pro Zarate, bateu! O Everton! Espalma o goleiro verde! Põe pela linha de fundo, escanteio no balaço do Zarate, o Fábio. Pressiona de todas as formas o Atlético, chutou de fora da área o Zarate, o Everton no meio do gol, deu um tapa, escanteio, busca o primeiro Galo. Sobrou de novo para Mariano, agora pela ponta direita, Mariano solta ali para o Alonso, Júnior Alonso, ele devolve para Mariano, Mariano solta no meio para Zarate, ele tem o Arana na ponta canhota, a bola vai para o Arana, Arana tem o Nacho, Nacho recebeu, ele tem ali o Jair, bola para o Jair na linha de fundo, Gustavo Gomes só na bola, bateu a carteira dele, ligou o contra-ataque na velocidade do Rony, mas aí ficou muito forte Simões, o Palmeiras agora pelo menos nos últimos minutos tá adotando uma postura muito clara de contra-ataque, o Galo toma conta do jogo. O Galo toma conta do jogo, toma conta do campo de ataque, né? Transa essas jogadas, parou de jogar essa bola mais verticalizada, tá tentando fazer um jogo de apoio, o Palmeiras só tentando a bola esticada, ou pro Rony do lado direito, ou pro Dudu aí no comando do ataque. E quem mas sabe Atlético... agora pro Dudu, cochilou, perdeu pro Mariano, vai lá Simões, perdão. Mas o Atlético domina amplamente a partida, né? Se o Atlético fizer esse jogo apoiado, a gente já está notando claramente aí uma subida do Alan e do Jair. O Jair tá praticamente jogando ali como meia, né? Justamente para sobrar um jogador. O que está faltando um pouco no Atlético é aparecer mais o Keno e o Hulk que estão apagados no jogo. É isso aí, o Hulk. O Hulk tá apagadinho mesmo, hein? O Hulk. E desce o bola, a equipe dos cachorros da polícia tão bravo, hein? E desce o bola aqui, o Guilherme Arana pela ponta canhota. Ele solta agora pra Alan. Alan devolve a Nathan Silva. Ele solta na ponta direita pra Mariano. Mariano pra Nathan Silva. Ele passa o círculo aqui de gramado. Solta pra Jair. Jair deixa Alan. Alan solta na ponta canhota pra Arana. Arana tenta o passe. Ela fica no vazio. Voltou pra Dudu. No contra-ataque. Olha o Dudu pro Rony. Sai o Everson do gol. Se o Everson não tá posicionado ali, o bicho a pegar pra equipe do Galo, hein, Fábio? E a segunda bola que o Palmeiras faz a mesma jogada, né, Léo? Ele tenta essa bola enfiada pro Rony, só que vai muito forte. Tem um detalhe também interessante, o Rony tava de fora, voltou a disputar uma partida no último final de semana na vitória diante do Goiás nesse mesmo Allianz Parque. Não sei não se vai aguentar os 90 minutos nesse pique todo o Rony, viu? É, não sei também o Arana. O Arana já manifestou alguma coisa aí, porque também tá voltando de lesão, Fábio? Não, a princípio não. O Arana firme e forte os dois, né? Os dois fortes ainda, mas o Rony correndo desse jeito, eu não garanto os 90 minutos, viu, Léo? E desce a bola agora a equipe do Atlético Mineiro. Bola esticada pro Alan. Engatilhou, mirou pra bater. Vamos ver, Alan bateu! Uau! de fundo, o Galo martela e o Verdão segura, Fábio. Ninguém marcou, deve espaço, Alan bateu de fora da área, mais uma vez no meio do gol, Everton deu um tapinha, escanteio lado direito do ataque. Escanteio, agora o Nacho na bola do lado direito, na ponta destra, atenção, cruzou na boca do gol, curtinho, subiu o Rony na primeira trave, tirou, a bola vai saindo, Mariano evita a saída, na ponta direita, ele solta agora pra Alan de novo, pra Mariano, a Mariano vem descendo pelo setor de lado direito, ele tenta o passe pra ninguém aí, ficou de presente pro Everton, Everton só protege, a bola vai pela linha de fundo, é tiro de meta pra equipe do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro vem pra cima, o Palmeiras dá espaço, ele vem, o Alan já é o segundo, terceiro chute aí de fora da área do Alan, Zarate já tentou, o Atlético tá ganhando campo, tá castigando, tá ficando complicada a missão do Verde, Simões. Mas não tem muito o que o Palmeiras fazer, né? O Palmeiras tá jogando certinho, o Palmeiras se posta, faz ali aquela linha de quatro, depois faz os dois, o Rafael Veiga e o Zé Rafael, e a linha de três com o Dudu, o Rony e o Scarpa. E tenta sair no contra-ataque. Aqui não conseguiu encaixar nenhum contra-ataque. Mas a hora que encaixar, o Palmeiras vai levar perigo. E aí, mesmo com um a menos, o Palmeiras tem chance de, nessa esticada de contra-ataque, fazer o primeiro gol. O Atlético domina a partida, mas o Palmeiras é muito perigoso, porque tem jogadores muito velozes. É, o Palmeiras é perigoso. O que o Hulk chamou, falou? Vai mudar o Galo, Rubens e Sacha daqui a pouco no Atlético. É, Rubens e Sacha. Será que já deu aí pro Arana, Simões? Será que sentiu o jogo aí? Tá com a mão no joelho, nitidamente cansado. Coloca as duas mãos no joelho, perna flexionada. Acho que não vai dar muito tempo mais pro Arana não, viu, Léo? É, Simões. Tá voltando hoje, aí cansou um pouquinho, né? Já era de se esperar, né, Simões? Pois é, e ele tinha uma lesão na coxa, né? Um edema na coxa. E essas lesões musculares, elas acostumam ser mais longas de tratamento. Mas ele tá lá firme e forte. Se vier o Sacha e o Rubens, né? O Rubens é um meia e o Sacha é um atacante. Vamos ver aí o que o Cuca vai esperar. Eu não teria tirado o Ademir. O Ademir tava bem no jogo. Mas vamos ver o que o Cuca vai querer com a entrada desses dois jogadores. Ele tem mais jogadores de qualidade. Tem o Vargas no banco. Tem o Allan Kardec. Tem muito bons jogadores. Então tem bastante opção. Mariano domina pela ponta destra, cruzou na boca do gol aí, foi tranquilo na mão do Everton, o goleiro do Palmeiras segura firme, 70 minutos do tempo corrido da Conmebol, hein? O Everton ali, ele segura firme, agora ele tenta a ligação direta no contra-ataque, olha lá, no Baixola, no Dudu, Nathan Silva, de cabeça, tira a bola, sobra, no Rony, contra o Guilherme Arana, o Rony ficou paradinho, o Guilherme Arana viu o contato veio e a falta, Fábio. E é nitidamente o cansaço do Arana, né? Não tem mais perna, já sai mancando da marcação do Rony, e tudo que o Rony queria o Arana fez, ficou parado, recebeu o tranco, o Palmeiras nitidamente jogando por uma bola, Léo, e quem sabe o Scarpa na bola, levanta o torcedor, canta o Allianz Parque, Scarpa na bola, Palmeiras em busca do gol para garantir a vaga na semifinal. O bicho pega nessa bola do Scarpa, hein? A bola parada do Scarpa garante jogo, hein? Se liga aí, torcedor do Atlético, vem comigo, torcida verde, a torcida do Palmeiras apoia, atrás do gol, aquele bloco da torcida do Palmeiras, o Scarpa vem nela, na ponta direita, na ponta destra, ele vem na canhotinha, a canhotinha dele é embaçada, hein, Scarpa nela, atenção, bateu! Everson, Fábio. Quando todo mundo espera um cruzamento, né? O Scarpa tenta surpreender. Bateu de perna esquerda forte, ela ainda quicou no gramado. Só que não foi tão forte quanto ele gostaria. O Everson fez uma fácil defesa. 0-0 no agregado 2-2. Partida indo para os pênaltis, ô Léo. 25 minutos jogados. Bola no Hulk domina, solta mais atrás a Mariano volta recuando agora pelo setor de zaga central para Nathan Silva, ele fez o break, recolhe, vem por dentro, solta para Nacho domina de perna canhota, solta para Alan desce bola para a equipe do Atlético Mineiro, ele solta agora para Jair vem descendo, passa o círculo que ele vira o gramado, na ponta canhota ele tem o Guilherme Arana, para lá que vai a bola, Arana domina para lá, para cá, porta fechada, ele volta recuando agora para Júnior.